vez que penso em ti, só você que consegue me levar pras alturas muito além e seus segredos desvendar. Toda vez que penso em ti, só você que consegue me levar pras alturas muito além e seus segredos desvendar. Ei, felina da selva de pedra, que quando passa intimida as feras. Donados meus sonhos eróticos, realizá-los contigo será ótimo. Então vem comigo se perder, quero ser sua fonte de prazer. Com minhas mãos poder te despir, seu calor eu quero sentir. Teu corpo nu, estrelado, céu azul, numa pernoite nós dois seremos um. Será lindo, te ver sorrindo, ao mesmo tempo surros e gemidos, abraço apertado, meu corpo no seu colado. Se eu ponho você em você, quero beber. Beijos, carícias, você e eu. Nesse momento meu desejo é todo seu. Só você que consegue me levar pras alturas muito além e seus segredos desvendar. Toda vez que penso em ti, só você que consegue me levar pras alturas muito além e seus segredos desvendar. Essa mulher me faz perder o rumo, é o desejo desse vagabundo. Que minha boca percorra suas curvas, senti seu sabor quente e molhada. No seu mel quero me lambuzar, na sua pele negra me aprofundar. Seu rebolado muito me excita, ela é gostosa, sabe que é linda. Quero só nós dois a sós, uma noite é pouco pra nós. Preciso ouvir sua voz dizendo que me quer embaixo dos lençóis. E com você ver o dia amanhecer, depois do prazer adormecer, deixar rolar o que tem que ser. Saca só, baby, eu quero te ter. Toda vez que penso em ti, só você que consegue me levar às alturas, baby, às alturas muito além e seus segredos desvendar. Toda vez que penso em ti, só você que consegue me levar as alturas muito além e seus segredos de vida. Ei, mais uma vez é só nós dois. Esse é o lance, esse é o lance, baby. Então não deixe pra depois. Não é só uma noite. Não é só uma noite. Mudar a história onde muitos têm pouco, poucos têm muito. Favela fala, sou mais um vagabundo. Cansado de fazer os bacana ganha mais, enquanto a gente apenas subtrai. Chegou a hora de mudar o jogo. Muito pra nós, true ainda é pouco. Tem que ser cabeça, não pode ser cauda. Demorou, favela causa. Não pode ser tapete, erga a cabeça a gente. Aos pretos no poder, depende da gente. Não sei o que vale, são mais de 100. Então eu quero também. No mundo cê vale o que tem. O que tem pro seis. O que vale são as de 100. Então eu quero também. No mundo cê vale o que tem. O que tem. Em cada esquina os negócios impera, vários neguinhos. Corre atrás da moeda pra comprar umas becas, uns pisantes elegantes. Arrastar a mina mais gostosa pra vários bancos. De fogo de galo, rasgando o asfalto. Chamando no grau, tirando racha no talo. Comprando amizade, formando a gangue. Hoje em dia essa fita, tio, é importante. Risca, tatua da sua família no peito. Mostra muito amor, máximo respeito. O gueto é seu mundo, do mundo ser herdeiro. Então se é linha de frente, vai pro arrebento. Porco que acerta uma fatia do bolo. Usa butre, é sujo e quer ver seu tombo. Disposto na batalha, o proceder desenvolve. Vivendo nessa, contando com a sorte. É foda o jogo, é traiçoeiro. Aqui só vai ganhar quem for verdadeiro. Quem errar primeiro vai se fuder. A nota de 100 faz o olho crescer. Pulseira de ouro deixa as vadias molhadas. Todas urizadas pra pagar cara baixa. Dinheiro abre as portas, as mina abre as pernas. Mas é na cautela, se não tá na miséria. Pro seis, o que vale são as de 100. Então eu quero também. No mundo cê vale o que tem. O que tem. Pro seis, o que vale são as de 100. Seu dinheiro, não deixe que ele te ganhe. Yeah. Família quatro vidas. Tamo atrás da grana. Demorou. Nas ruas. Nas ruas. É nós que tá, ha! Aqui é a favela, tio. Sempre sou suspeito. Pela aparência, sempre mal no julgão. Porque eu sou favela. De trança, careca, preta, é sempre nela. É sempre assim, olham torto pra mim. Mas não deixo que isso me intimide. Eu sigo em frente, mais um elo da corrente. Sempre mal visto pela sopa que visto. Dane-se, eu não vou mudar. O estilo é maloca, vão ter que acostumar. Na vila nem que, no rolê pela madruga. Não vão com a sua cara, já querem dar uma surra. Infelizmente, abuso de poder. No enquadro a geral, já querem se crescer. É sempre assim, será que um dia muda? Só sei que tamo esperto, cabreiro pela sua. Tomo cuidado com a rua escura. Sempre ligeiro com a viatura. Pois eles estão sempre na fissura. Aqui ninguém vacila, cega a vida. Tomo cuidado com a rua escura. Sempre ligeiro com a viatura. Pois eles estão sempre na fissura. Aqui ninguém vacila, cega a vida. Cega sim, como é que tá na rua, meu? Sem trampos é povinho querendo, mas tu não se rendeu, firmeza, tá? E que se foda a polícia e todos arrombados que não quer ver tu na pista. Ideias quentes, nunca deixa um olhar azedar. Somos da rua, viva a rua, salve Caracas. Isso eu sei, e você também. Polícia forja, vamos recorrer a quem nessas fitas? Já foi vários no perre, aldeia Beatriz, ha! Quem vai mudar? Por favor, levanta a mão. Polícia, mata ou joga, é na prisão. Eu tomo cuidado com a rua escura. Sempre ligeiro com a viatura. Pois eles estão sempre na fissura. Aqui ninguém vacila, cega a vida. Tomo cuidado com a rua escura. Sempre sempre ligeiro com a viatura. Hoje eles estão sempre na fissura. Aqui ninguém vacila, cega a vista. Os que é foda, por nós se incomoda. O que eles querem é nos ver na bosta. Tem que acordar e parar de se matar. A vida é uma só, tio, então vamos lá. Ideia séria, sem besteira, sem miséria. Essa favela está carente, MC anima ela. Sem patifaria, sujeito, homem bate no peito. Se quer mudar, tem várias chances e ajude nego. É desse jeito, muito amor. Pois até na favela nasce flor. Pensar antes pra fazer depois. É preciso ter cuidado pra não dar ruim. Minha favela, quero que nunca desanime. Elimina o crime, droga e tudo que não te ilumine. Discriminação, agressão, polícia e Zé Povim. Quero ver todos na paz, firme. Eu tomo cuidado com a rua escura. Viatura, pois eles estão sempre na fissura. Aqui ninguém vacila, cega a vida. Tomo cuidado com a rua escura. Sempre ligeiro com a viatura. Pois eles estão sempre na fissura. Aqui ninguém vacila, cega a vida.